and where I decided to devote myself to the presentation of anarchism, a social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual, of the human race. É a condução das almas, a condução das mulheres, a condução da conduta das crianças, a condução da conduta do outro. Então é o governo do outro, a conduzir a conduta do outro. O socialismo, quando o pessoal diz que o socialismo morreu, nós dizemos, viva o socialismo libertário, socialismo libertário. Aliás, é a única saída para nós não mergulharmos numa profunda barbárie no mundo, é o anarquismo, é o socialismo libertário realmente, né? Que é rei plebe, se eles querem comprar a nossa felicidade, vamos roubá-la. Aqui é a Emma, e o recado é: quem semeia miséria, colhe fúria. Eu sou a Dance, contra o Estado, pelas insurreições dos desejos. E esse é o Fagulha Podcast. Hoje a gente está aqui, então, com o Thiago de Chá. Aí espero para ele se apresentar, então. A gente agradece muito a presença dele aqui e com a gente, a disponibilidade de conversar um pouco. E se apresenta aí, Thiago, por favor. Oi, gente. Boa noite aí. Obrigado pelo convite, né, e participar aqui do podcast com vocês, do Fagulha. Um prazer enorme estar junto com vocês aí. Então, meu nome é Thiago Cardoso, né, no Twitter, Thiago Chai, e sou biólogo, né, fiz um mestrado em ecologia em Manaus, ali no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e fiz um doutorado em antropologia, né, defendi recentemente. Já há algum tempo, mais ou menos uns 20 anos, venho trabalhando com essas questões de meio ambiente, povos indígenas e povos comunidades tradicionais, né, acompanhando aí tanto dos movimentos indígenas, né, principalmente na Amazônia, aqui na região da Mata Atlântica, e suas lutas, e também trabalhando com pesquisa sobre esses movimentos, sobre seus modos de territorializar e pensar o mundo. Né? Mais ou menos isso. Há algum tempo que eu venho pesquisando o tema da questão do antropoceno, das grandes transformações da paisagem, né, e os povos indígenas. Esse é o meu tema de pesquisa atual, que eu venho trabalhando no programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal da Bahia. Né. Mais ou menos isso que eu ando fazendo por agora. Meu nome é Araí Lopes Pereira Guarani, sou Guarani Inguá, moro no município de Jacundá, no estado do Pará. Bom dia, eu sou Luana Kumaruara, liderança indígena da região no Baixo Tapajós. Eu sou conselheira territorial da terra indígena Kumaruara, na nossa organização lá, que é o CITA, o Conselho Indígena Tapajós Arapiões. Eu vou responder algumas perguntas aqui, né, que me foram feitas, falar um pouco sobre o que significa para mim a relação com essa minha relação com a natureza. E é bem legal responder isso e me fazer essa pergunta, é porque já posso ir falando até mesmo do que significa Kumaruara. Né? Kumaruara é a minha origem, e a origem dos Kumaruara vem da árvore de Kumaru, para quem conhece. Né? Cada etnia tem uma cosmologia, e na nossa história é a origem do Kumaru. O Kumaru é uma árvore muito cobiçada aí pelo não indígena e uma madeira de lei forte. E por isso que Kumaruara significa povo forte. E para a gente, enquanto Kumaruara, é diferente essa visão que a gente tem da árvore. Né? Enquanto querem explorar, tirar madeira da árvore de Kumaru para fazer móveis e exportação internacional, para a gente é uma árvore sagrada, que para a gente ter que tirar ela precisa de de uma, fazer um desacordo, digamos, com a natureza. Tirar uma árvore de Kumaru tem que plantar 10. E então os velhos contam que a gente surge da árvore de Kumaru. Uns contam que foi o trovão que deu, partiu a árvore, e do tronco do trovão surgiu ali um ser vivo, né? Um homem. E outros falam que brotou da semente do Kumaru, disseminado na floresta pelo morcego. Então, aí eu já faço duas relações com a natureza. Uma é a árvore de Kumaru e a outra é do morcego. Pra gente, o morcego, ele é um animal muito importante. E que, por isso, não fomos extintos. Porque ele pegou a semente do Kumaru, ele come aquela casca de fora, então jogou na floresta, e por onde ele jogou essa semente foram brotando, né, outras gerações dos Kumaruara, dos índios Kumaru. Então, nós temos a pintura do morcego, até mesmo a pintura corporal indígena do morcego, que é um significado, né, importante nessa relação enquanto o povo Kumaruara. É de grande importância para a ecologia da natureza. Ele faz o reflorestamento, né, na floresta. Então, Thiago, falou que tem pesquisado sobre a questão do antropoceno, né, que é um termo que vem sendo usado há alguns anos. Também alguns autores usam capitaloceno, outros usam androceno. Poderia falar um pouco para a gente o que são esses termos e o que tem sido discutido acerca disso? Esse termo de antropoceno é um termo um pouco na moda agora, né? Tudo, de certa forma, está sendo empacotado com esse termo para tratar dessa questão da relação da humanidade com a Terra, né? É um termo que foi cunhado recentemente, né, por um biólogo chamado Stormer e popularizado por um químico, né, chamado Paul Crutzen, que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, né, agora recentemente. E é um termo que se utiliza para tratar de um tempo, né, uma era geológica em que a humanidade ela se tornou força geológica, né? Ou seja, uma força geológica capaz de transformar as estruturas biofísicas do planeta como um todo, né? Então, sim, o antropoceno seria uma nova era geológica do ponto de vista da ciência, né, dessa ciência física, né, que viria a substituir o Holoceno, né, que seria um tempo, uma era geológica anterior, né? No caso, o antropoceno, apesar de ser um neologismo, né, ele é um termo recente, a ideia ela não é nova, né? No caso, desde o século XVIII e XIX, já havia formulações científicas, né, de certa forma temperada com um leve toque de cristianismo, sobre esse incontornável domínio humano sobre as forças da natureza, né? Então a ideia é mais ou menos essa, de que as histórias geológicas do globo se entrelaçariam essas histórias biológicas e histórias humanas, né, como uma coisa só, né? É uma história de casamento que não é muito bonita, né, a história do antropoceno, né? Então, tem um debate realmente em curso, né, dentro do ponto de vista dessas pessoas que estão se debruçando sobre o termo, né, se é ou não é, se estamos ou não estamos no antropoceno, né, tem esse debate, né, se estamos ou não, e tem um debate também se estamos, né, se a resposta for sim, então quais são as evidências do antropoceno e qual seria o início dessa era geológica, né? Isso é um debate também nesse campo, né? E uma das marcas, uma das defesas de datas e de marcas da Terra para se poder conferir a era geológica como antropoceno seria a emissão de CO2, né, causada pela Revolução Industrial, né, no final do século XVIII e do século XIX, né, que vem gerando um aumento do aquecimento do clima, né, aquecimento do clima global. Né. Essa seria uma proposta, né? Uma outra proposta seria de que não, que o antropoceno, na verdade, começou no início da colonização das Américas, né? Quando teve o genocídio ameríndio pelo processo colonial, e aí houve uma depopulação nas Américas e as florestas ressurgiram, né? E houve um balanço de carbono nesse período. Isso também tem um grupo de cientistas que defendem essa tese, né? E tem uma outra que talvez seja mais forte, a de que o antropoceno teria começado após a Segunda Guerra Mundial, né? onde você pode ver a partir de dados de estratigrafia, né, que é tipo uma ciência que estuda os estratos geológicos e as marcas do tempo na Terra, né, de que você teria evidências, por exemplo, de radiação nuclear, né, tanto de carbono também, ou de um excesso de nitrogênio na Terra, né, pela fertilização agrícola, né? A quantidade de plástico que já está entranhada assim, no nosso ecossistema, né? Seriam tudo marcas desse tempo, né? Do que eles vêm chamando de antropoceno. Haveria outras, né? Outras, vamos dizer assim, outras marcas ou pegadas, vamos dizer assim, da humanidade, né? Que seria, por exemplo, a extinção de espécies, né? A gente está falando hoje de talvez uma taxa de extinção de 100 a 1000 vezes maior do que o que é considerado normal na evolução biológica, né? Então, que faz com que alguns autores tenham defendido que estamos vivendo a sexta extinção massiva no planeta, né? Então, assim, o tema antropoceno ele circunda esse debate, né? Mas há uma entrada também mais crítica com relação ao termo, né? A partir da filosofia e da própria antropologia, né? Que aí os próprios movimentos sociais já estão começando a colocar o dedo nessa questão, né? Porque o antropoceno é um termo de certa forma sedutor, né? Ele é sedutor porque ele nos faz pensar globalmente, né? Traz a ideia de uma agenda, nova agenda para a questão ambiental, né? Ele torna irreversível o debate, porque está tratando de uma era geológica, de uma incontornável relação da humanidade com a Terra, né? Ele é sedutor também, porque, de certa forma, ele gera uma imagem distópica, né, de fim do mundo, que inspira muita gente a pensar, a produzir ficções científicas ou versões de literatura, cinema sobre o fim do mundo e tudo mais, né? Sobre o colapso iminente dos sistemas terrestres, né? Mas ao mesmo tempo que ele é sedutor, ele é meio perigoso, né? Porque eu tendo a pensar assim, o antropoceno como um termo, de certa forma, os sedutores e as sedutoras contêm sempre um leve toque de perigo, né? Nas suas formulações, né? Então acho que o perigo do antropoceno, da ideia, do termo, na verdade, né? Primeiro é que está embutido na ideia de antropoceno uma certa separação entre a humanidade e a Terra, né? Entre o que a gente pode entender de natureza, o ambiente, né? Uma separação que, na verdade, afirma um excepcionalismo humano, um certo domínio do humano sobre o planeta, né? A ideia de antropoceno ele pressupõe uma separação entre a humanidade e a Terra, né? Entre a humanidade como singular, né? E o planeta também como algo singular. O termo, ele, de certa forma, escamoteia ou ele dá uma esfumaçada, né, nas diferenças e desigualdades e forma de hierarquia, né, e espoliações entre os humanos entre si, né, e também entre os humanos e outras espécies, né. É como se você afirmasse uma humanidade universal, né, genérica: todos nós estamos destruindo o ambiente, todos nós estamos tendo um impacto ambiental. E, na verdade, isso esconde, essa afirmação acabaria escondendo as diferenças e desigualdades, né? Ou seja, não dá para afirmar que um acionista da Exxon Valdez tem o mesmo impacto do que um pescador, né, artesanal aqui do manguezal aqui do Nordeste, né? Então, ele esconde as várias diferenças, as várias hierarquias, né? Isso, de certa forma, o termo ele nos cega, né, as linhas divisórias de classe, de gênero, de raça e de etnia, né? Tem uma autora, uma antropóloga chamada Marisol de la Cadena, que ela fala, não estamos no antropoceno, mas no antropocego, né? Cego porque não consegue ver exatamente esses outros modos de existência, essas diferenças e essas desigualdades, né? Então, acho que é o principal ponto aqui, do meu ponto de vista crítico, e o perigo do antropoceno, né, de reafirmar novamente uma humanidade universal, como se todos fôssemos igualmente responsáveis pelo que está acontecendo hoje no planeta, né? E por isso que surge no debate outras alternativas, né, em termos terminológicos, como a Dancy falou, né, a questão do capitaloceno, né, que a ideia é de que não, nós não estamos no antropoceno, né, mas no, na era do capitalismo, né, pensar o capitalismo como a mola propulsora, né, da devastação ambiental, de toda essa, do que a gente está chamando de crise climática, ou até da distribuição de riqueza e das externalidades de, da exploração da, da terra, né. E aí essa ideia de capitalismo, capitaloceno, inclui inclusive pensar a economia de mercado e a relação com os estados nacionais, né, como responsáveis, né, pela atual situação, né, a questão do racismo colonial, as opressões de diversas formas. Então, o protecionoceno é mais uma figuração, né, mais uma figuração desses tempos que a gente está vivendo, esses tempos da catástrofes, de chamadas crises socioambientais, né? E para tratar de um tempo em que formatado por sistemas produtivos simplificadores de vidas, né? Simplificadores de paisagens, simplificadores da biodiversidade, né? De homogeneizadores de relações, né? Então seria o tempo da plantations, né? Enfim, tem vários outros tempos que tentam dialogar ou situar o antropoceno dentro de um quadro onde você possa distinguir quem são realmente os responsáveis e quem são os que estão lutando, que estão em jogo, que estão em confronto e em conflito, né? Eu acho que esse movimento é muito importante, né? Ou seja, você situar o antropoceno dentro de uma formulação que vem de um campo científico europeu, né? Formulado dentro dos pressupostos eurocêntricos de humanidade e de terra, de ecologia, né? E que está se distribuindo como algo universal, né? Como algo... Então a gente tem que ficar atento a esse perigo. Tem uma frase do Ayrton Krenak, no livro mais novo dele, né? Que ele chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que eu recomendo bastante a leitura. É quase um texto manifesto, assim, curto. Mas tem uma frase, uma parte que ele faz exatamente essa pergunta, né, para tratar do antropoceno, né, ou tratar da humanidade, do antropos, né, ou seja, quem somos esses humanos, ele pergunta, né, quem somos, né, e aí ele vai dar nome aos bois, né, e vai falar realmente quem é que está causando a crise ambiental ao longo da história do capitalismo, né, da colonização, não só do capitalismo, mas da colonização desde a ocupação das Américas, né, da tomada das Américas, né. Então eu acho que é um pouco por aí, mas ao mesmo tempo eu pelo menos enxergo essa ideia de antropoceno, o termo, eu acho que não, a gente não deve jogar fora, né? Eu acho que é um termo que a gente deve ocupar, jogar com ele também, utilizar ele como uma figura, de repente uma figura potente para discutir essas coisas, né? Discutir essas temáticas e essas responsabilidades, né? Porque de certa forma é uma oportunidade para novamente denunciarmos essas novas formas de imperialismo industrial, né? Que seja no agronegócio, seja na construção de infraestrutura hidrelétrica, por exemplo, na Amazônia, né? Ou ocupação de terra e devastação de paisagens, também ao mesmo tempo uma possibilidade de contarmos histórias sobre novas políticas autoritárias, né, sobre novas formatações estatais para lidar com a questão ambiental e migratória, social, climática, né? Então acho que a gente não pode abandonar o termo, mas a gente tem que compreender ele, sua arquitetura, para saber ocupar o antropoceno em termos de conceito e utilizar ele para uma nova discursividade aí e inovação política, sabe? Para nós, Guarani, o Tecoá, ele não é simplesmente uma aldeia. Ele é muito mais do que isso. Porque para nós, Guarani, tudo para nós é espiritualidade, tem a ver com a espiritualidade. Então, é como se tudo fosse interligado, como o Tecoá, ele fica interligado, ele tem uma relação com a nossa alma, com o nosso espírito, nós como Guarani. Então, se a natureza, ela, de alguma forma, ela está sofrendo, nós sentimos o sofrimento também, junto com a natureza. E se a gente sofre, a natureza sofre junto com a gente também. É como se a gente fosse ligado um ao outro, como se a gente tivesse um pacto com a natureza. Então, ter Coá para nós, ele não significa apenas uma aldeia, mas ele significa uma espiritualidade, um ser. É como se a nossa aldeia fosse um ser humano como a gente também, como se ele tivesse sentimento. Então, para nós, ele é um espírito. O Tekoá é um espírito, é um ser como a gente também. É muito diferente essa relação do não indígena e do indígena com a natureza, né? Para mim, atualmente, tem sido muito sofrido todos os dias eu ter que ver que existem pessoas que não se importam com a natureza, né? Que a ambição, o dinheiro fala mais alto e eles não conseguem ouvir a gente dizendo que ali tem vida, né? E não é só a presença de pessoas humanas, mas também dos nossos encantados, eles que protegem a humanidade ali. E é muito egocentrismo esses incêndios que são criminosos, sim, que a partir do momento que o governo corta um recurso que nos dá suporte como vigilância no território, como guardiões da floresta, que existem vários grupos no Brasil em terra indígena que faz de forma autônoma. Então, quando o governo faz esses cortes, eles estão cometendo um crime. Porque quando enfraquece um órgão, que é a FUNAI, o ICMBio, o INCRA, é uma carta branca para os criminosos destruírem a floresta. E aqui no Pará, mais de 10 anos, durante assim, 12 anos, é uma década já, foram mais de 300 assassinatos no campo. A violência rural na Amazônia sempre existiu e agora está se intensificando. E esses crimes são organizados, é de milícia, é para desmatar mesmo a Amazônia e executar os grandes projetos que o governo tem aí, né? Que eles chamam de progresso. Mas a gente se pergunta, que progresso é esse, né? E para quem? Thiago, pensando um pouco nessa, isso que tu falou também, dessa ideia de excepcionalidade humana, né? Tem muita gente que tem pensado para além disso, assim, né? Tem a filósofa Stanger, né? Que com o termo cosmopolíticas, enfim. Podia falar um pouco sobre isso? Sim, sim. Antes de eu falar sobre isso, só dar um complemento que pode até, sei lá, juntar o que eu falei antes. Eu acho que também a ideia do antropoceno é uma oportunidade, eu acho que até para uma nova confluência dentro dos movimentos libertários, dos movimentos anarquistas, né, para você confluir as lutas locais com uma nova perspectiva internacionalista, sabe? Somente essa discussão sobre o clima seja, é uma grande via, uma grande ponte para experimentações políticas, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse movimento, né? E, em vez de aceitar o colapso e, sei lá, chutarmos o balde, a gente poder entrar nessas novas vias aí, né? Então, sobre a questão da cosmopolítica, é uma formulação, né, que pelo menos como eu entendo, né, o Lee Stengers e tem outros autores que também se utilizam do termo dentro de quem estuda e pesquisa os pensamento indígena, né, eu entendo como um chamado, uma forma de análise, não um chamado, mas uma forma de olhar a política, né, as relações de poder, né, as relações, as interações, os confrontos, os conflitos, as alianças, os processos diplomáticos, né, de uma participação humana nesses processos. Né. Não sei se está claro, mas é como você incluísse no nosso olhar, no nosso fazer político, os outros seres não humanos, né? outras vidas que aparentemente não participam. Na verdade, não é nem inserir, é reconhecer a participação de outras vidas como entidades políticas por excelência. Né? E, de certa forma, a Stengers ela propõe fazer isso a partir da ciência, né? Mostrando como diversos entes, né, biológicos, vírus e bactérias e outros seres, eles, de certa forma, eles influenciam, eles participam da própria política científica, né, ou da produção científica, mas também, aí, como já vem sendo formulado por vários povos indígenas, de que também outros entes como montanhas, rios, né, espíritos e água e biodiversidade, animais, plantas, também influenciam o nosso mundo político, né, e participam de alguma forma do nosso mundo político, mas por outras vias, né, por outros caminhos, que talvez não perpasse a linguagem como a gente conhece, ou as premissas da democracia, né, como a gente também conhece. Né. É um assunto bem amplo, assim, né, mas acho que talvez tenha dado uma resumida. A gente pode detalhar um pouco mais depois, assim. Eu acho essa questão da cosmopolítica e dessas discussões sobre o antropoceno, elas são fundamentais e, Thiago, como você mesmo trouxe, são questões que, inclusive, têm uma dimensão libertária importante, né? Se a gente for pensar que o movimento... A esquerda... Tá cortando? Cortou você. A pergunta cortou. Tá, cortou logo no início. Tá bom, vou tentar começar de novo, tá? Aham. Beleza. Bom, essa discussão sobre cosmopolítica, sobre antropoceno, sobre capitaloceno, ou seja, sobre... ela é uma discussão, na verdade, que ela é uma discussão sobre qual é a origem, talvez... desses desastres ambientais que a gente aos quais a gente se encaminha e do qual a gente exemplifica aí com as questões recentes sobre o clima, sobre a violência climática, né, que o pessoal fala, sobre as queimadas na Amazônia e outras questões. E é uma questão muito cara às esquerdas no geral. Se a gente for pensar que uma parte razoável do movimento ecológico meio que traça a sua origem, o movimento ecológico é de um movimento ecológico político, né? Traça a sua origem na década de 70, que é um momento em que a gente tem uma erupção de questões libertárias na política mais radical, me causa inclusive um certo espanto que a gente não retome e não retrace a origem a um cara que era o Bookchin, né? Que ele escreveu um pouquinho antes dos livros que são considerados os marcos, assim, no movimento. Ele escreveu algumas coisas interessantes. E lá ele produz, naquele momento, ele produz uma noção vindo do ecologismo que vai se aproximar dos movimentos libertários e do anarquismo, que é a ideia de que o que é uma das causas, talvez que ele identifica como a principal causa desses problemas, é uma relação com a natureza que ela na verdade ela é uma relação hierárquica, né? É um que ele vai chamar de hierarquia, que são sistemas cultural, tradicional, psicológico, de obediência e comando, e que vai identificar isso, assim como, né, essa discussão sobre o antropoceno, se o antropoceno pode ser identificado a partir do capitalismo ou antes do capitalismo. Ele vai identificar não só na relação das relações econômicas de exploração, mas em todas as relações de hierarquia, desde o surgimento no patriarcado, que ele vai chamar de uma maneira não muito interessante do ponto de vista antropológico, mas que ele vai chamar de um patriarcado pré-civilizado, e o caminho que ele percorre até o capitalismo contemporâneo, né? Então, a gente falar sobre antropoceno e se perguntar se esse é o melhor termo, se o termo cosmopolítica é um bom termo, se capitaloceno é um bom termo, se plantationceno é um bom termo, eu acho que não é só uma questão terminológica, né? Às vezes a gente fica nessa de terminologia, mas ela é uma questão meio que eminentemente prática, né? Então, quando o Bookchin traz essa questão da hierarquia para o movimento ecológico, eu acho que ele produz essas questões interessantes do que tu falou, Thiago, sobre as experimentações políticas, né? As possibilidades de experimentação política. E a gente está entrando num momento em que, na minha opinião, estratégica e taticamente isso é tão relevante que a gente tem no movimento ecológico, talvez internacional, vários grupos que se apropriam de alguns conceitos da ecologia para vender uma espécie de capitalismo verde, né? Como se fosse possível a gente simplesmente reduzir o nosso consumo, é parar de usar canudo que a gente resolve o problema. E o que talvez seja pior, que a gente tem visto na Europa aí, algumas coisas sobre uns movimentos ecofascistas, né? Então, se tu puder comentar um pouquinho como você vê essa questão de encontrar, de usar as terminologias como uma forma de encontrar causas e pontos que a gente possa atuar, principalmente nesse contexto atual dos movimentos ecológicos internacionais, se puder comentar um pouquinho isso, acho que pode ser interessante. Eu não gosto de... Eu acho que para mim o termo... Como você falou, né? Eu acho que não se esgota nos termos. E os termos, as terminologias, para mim, elas não explicam a experiência. Ela não consegue dar conta de explicar a experiência, na verdade, né? Eu prefiro utilizar como figuração mesmo, como uma entrada para se fazer algo diferente ou tentar dar conta de se explicar, de se entender algo, né? Isso eu estou falando desses termos que a gente está utilizando até agora. Esses termos eles não fazem parte do diálogo com outros povos, né, com outras coletividades, né, eles não adentram em outras conversas, né, são termos que estão muito mais presos a uma institucionalidade acadêmica, política, né, do que a outras coletividades, né. Mas pode ser interessante, como a gente vem falando, né, para se figurar novas experiências, entrar no debate e tentar fazer uma compreensão mais ampla. Né. No caso que você falou, nessas novas formulações dos movimentos atuais, né, eu acho interessante que muita coisa que a gente vem discutindo agora, né, sobre essa questão do capitaloceno, né, o capitalismo, a causa dos problemas ecológicos, o socialismo de Estado, né, qual é o tipo de sistema, né, que é responsável por isso. Isso é uma discussão até antiga, né? Acho que você citou o próprio Murray Bookchin, né, ele já nos anos 60 e 70 já vem colocando e fazendo uma reflexão em torno disso, né? Primeiro colocando que, na verdade, e fazendo uma crítica aos ecologistas profundos, né, que afirmavam que a humanidade, os humanos, são naturais, são da natureza, né, vamos dizer assim, eles são parte da natureza, eles respondem a determinações naturais, e ele vai dizer que não, né, que na verdade as relações da humanidade com o mundo é mediado por questões de sociais, políticas, econômicas, né, principalmente relação de poder, de dominação, né, e a discussão sobre autoritarismo, hierarquia, e entram forte aí, né, para explicar, vamos dizer assim, pelo menos como eu entendo o Bookchin, sempre entendi ele, né, como né, parte do entendimento da relação das diferenças de humanos, no sentido de diferença principalmente de classe, né, com um processo de dominação e, portanto, domínio do humano e domínio da natureza como parte do mesmo braço, né? Essa crítica que ele faz à ecologia profunda, ao meu ver, também ela tem reverberações hoje, né? Se a gente for analisar as novas proposições sobre o mundo atual, sobre a crise climática, o que fazer, né? O que fazer daqui para frente, né? O que vem sendo feito até, né? Eu estava lendo um texto recente, né, do Carlos Taibo, que é um cientista político. Ele escreve sobre anarquismo, sobre descolonização, indigenismo e por aí vai, né, ele é espanhol. E tem um livro dele chamado Colapso, né, que ele fala de um capitalismo terminal. Né, e ele vai, de certa forma, ele é um tanto, ele se diz um realista, né, porque ele acho que o colapso ele é inevitável, né? Ele vai acontecer, né? Ele já está estamos em processo de um colapso, né? Já estamos no meio dele, e aí ele vai fazer meio que um desenho de quais seriam as os caminhos, né, que já estão sendo já tem sua gênese, já estão sendo processados, já estão em andamento. como sair a esse colapso iminente, né? E como você falou, né, um deles é o que ele chama de... Ele, na verdade, ele vai fazer uma divisão, um certo dualismo aí, entre saídas individualistas e saídas coletivistas. Né? O que ele chama de saída individualistas é essa questão de, sei lá, se você, como indivíduo, parar de comer carne e virar vegetariano, vegano, você está dando uma contribuição para o mundo. Se você tomar um banho rápido, mijar no chuveiro em vez de mijar na privada, você também vai estar dando uma contribuição. Se você não deixa a luz ligada, ou se você deixa de comprar plástico, né? Essa saída mais no nível individualista, né? Que para ele, no caso, não é a saída, mas é importante, ele não nega a importância disso, mas para ele não é a questão, né? Por Taibo, né? Mas ao mesmo tempo, associado a essa ideia de um individualismo, né, comportamental, você teria outras saídas muito ligadas à ideia de mercado, né, da formulação de um capitalismo verde, que está muito ligado a um novo tipo de consumo, um novo tipo de lidar com os sistemas naturais. Né? No caso, por exemplo, colocando valores de mercado, precificando recursos naturais, dando preço à água, dando preço à biodiversidade, seriam, vamos dizer, caminhos, né, de um capitalismo verde para a gestão desses, vamos dizer, da crise. Né? Estou fazendo de forma muito resumida, claro que a conversa é mais longa, né? Mas, vamos dizer assim, talvez a essência da coisa seja por aí. O Taibo interpreta a emergência de um certo ecofascismo muito atrelada a uma forma, essa forma de capitalismo verde, né? Que ele chama de ecofascismo não seria necessariamente uma oposição às chamadas democracias liberais, né? As formas de gestão da crise a partir das democracias liberais, né? Por exemplo, como se debate a questão da crise climática ou da biodiversidade dentro de grandes espaços internacionais, né, multilaterais, como a ONU, né, ou espaços científicos como IPCC, UNESCO e outras esferas internacionais de gestão, né, internacional para estatal da crise. Né? O ecofascismo seria, vamos dizer assim, uma radicalização à direita, na extrema direita, que partiria de alguns princípios, como, por exemplo, a redução da população, o controle e a gestão de corpos e espaços, né? A diminuição dos espaços democráticos, a marginalização, a exclusão, o extermínio de pessoas que seriam descartáveis. E aqui você pode até botar em mente assim, as pessoas que estão migrando da África e do Oriente Médio e da Ásia para a Europa, né? Atravessando o Mediterrâneo, sendo barrados ou deixados a morrer, né, de afogamento ali nas fronteiras, no mar, ou ficar preso nas fronteiras, né, ou perseguidos pela polícia. Né? E, ao mesmo tempo, outra característica desse ecofascismo, como ele vem colocar, é a questão de formação de lideranças carismáticas e de uma ascensão autoritária e repressiva. Né? Se a gente for parar para ver o que ele está chamando de ecofascismo, de repente é muito próximo à emergência do que a gente está vendo agora, né, desses novas figuras de Estado fascistas que estão emergindo aí não só na Europa, mas no próprio Brasil, né, com o governo Bolsonaro. Né. Não são, do ponto de vista, se a gente for parar a pensar, ecofascistas, né, pelo contrário, são antiecológicos, né, mas, de certa forma, para pensar o futuro, o colapso, a gente pode imaginar que algo possa ir por esse caminho, né? Interessante que o próprio autor, né, ele vai revisitar a própria experiência nazista e ele vai falar de um intrínseco ali, de um arraigado ecofascismo alemão, né, e na Itália também, né? Que ele vai falar que o nazismo, ele foi uma fusão do racismo eugenista, né, com a ideia de uma natureza pura, né? Ou seja, de uma raça pura com um ambiente puro, né? Que essa ideia de uma natureza pura que vinha do romantismo alemão, né? Inclusive, você tinha toda uma promoção no período nazista, na Alemanha, da ideia de uma adoração da natureza ou de proposta de um vegetarianismo, né? Você teve a promulgação de várias leis ecológicas ou ecologistas na Alemanha nazista, e ele vai, o Taibo, ele vai trazer uma ideia de que essa experiência nazista, né, essa experiência ecofascista dentro da Alemanha, ela não foi um período particular e que findou ali, né? Que você pode ter um retorno disso, né? A partir de uma combinação de alguns ingredientes, como o nacionalismo, né? O incremento do autoritarismo e de uma ânsia por líderes carismáticos, né? De certa forma, empacotados por uma certa ecologia mística, né? Uma ecologia salvadora, né, ou redentora do mundo em crise ou em colapso, né? Então, para o Taibo, esses seriam os ingredientes da emergência do ecofascismo em nosso tempo, né? E aí isso me remete muito a Murray Bookchin, sabe? Ele já, acho que já falava um pouco disso nos anos 60 e 70, né? Tem alguns trabalhos dele em embate fervoroso com relação a essa discussão na época sobre o mito do crescimento populacional, né, de que o crescimento populacional da humanidade era o grande problema que nós tínhamos que enfrentar, né, e aí se propunha já nos anos no pós-guerra a diminuição da população mundial, né. Então essa ideia de diminuição da população a partir da seleção de pessoas que devem, diríamos assim, né, devem deixar de existir no futuro, né, e deixar de existir ou que não deveria nem existir no futuro, não deixa de ser o que ele vem falando de um ingrediente do ecofascismo, né? Quando eu olho essas coisas, aí não sei se eu já vou mudar de assunto, assim, mas eu fico muito cuidadoso, né, quando eu vejo figuras assim, não com cuidado, na verdade, apesar que eu tenho um carinho para essa pessoa, assim, à distância, pessoa como a Greta Thunberg, né? A sueca, né? Ativista contra essa questão da emergência climática, da crise climática, é uma figura que eu venho acompanhando os movimentos, né, participando também de certa forma, mas eu sou muito cuidadoso com a magnificação que se faz desses indivíduos, né? Parece que toda carga, toda potência política, toda a potência das nossas responsabilidades vão sendo transferidas para algumas pessoas, às vezes uma só ou duas, né? Então a Greta está recebendo toda a carga, eu imagino que não é isso que ela deseja ou queira, né? Mas essa ideia de que as pessoas vão transferindo a outra, magnificando a outra, né, criando líderes míticos, carismáticos, eu acho isso extremamente perigoso, né? Pode não ser agora, mas toda essa mística pode ser criada em torno de outras figuras, né, que estão ligadas muito mais a outras formatações, outras formulações políticas, né, que não é o que está, por enquanto, agora configurado no movimento de combate à crise climática, esse movimento global que está totalmente conectado, se utilizando de diversos métodos, inclusive métodos anarquistas ou libertários, como o processo de autogestão e crítica realmente ao desenvolvimento, à questão econômica, à questão do Estado. Mas eu acho sempre perigoso, né? Muito perigoso esse movimento. E, ao mesmo tempo, trazendo essa ideia do ecofascismo, né, que você trouxe aqui para a nossa conversa, eu acho que já a ideia de um certo autoritarismo, um fascismo ecológico, ele já vem sendo empreendido, talvez não com muitas ênfases, a certas coletividades, uma certa população urbana, dentro de países ditos democráticos, né? Mas para populações indígenas, populações camponesas, eles já convivem com certos tipos, certas formatações, diríamos assim, de um ecofascismo talvez esse termo seja forte, mas eu termo, mas de certa forma de práticas autoritárias, vamos dizer assim, por parte dos Estados Nacionais contra seus modos de existência, né? Isso aí não é de hoje, né? Você vai desde, sei lá, você pega o século, um exemplo, né? Século XIX, todo o argumento do higienismo que justificou a gentrificação, a expulsão de populações pobres, do proletário, do operário, do centro das cidades grandes, né, para as periferias, né, isso é um processo que ainda vem acontecendo, né, a expulsão de comunidades locais pela criação de grandes projetos de desenvolvimento econômico. Isso acontece muito na Amazônia, em todo lugar nas Américas, na América do Sul, na Ásia, África, né. Então você tem, por exemplo, a migração forçada de populações por projetos ambientais promovidos pelo Estado, ou até a expulsão de comunidades locais pela criação de áreas protegidas. Não só a expulsão, mas todo o processo de repressão e opressão de comunidades indígenas, comunidades locais, pela criação de áreas protegidas, né? Que seriam áreas protegidas, seriam áreas da conservação da natureza, né? Que é criada pelo Estado, mas que de certa forma restringe o modo de existência dessas populações, né? Então esses são, vamos dizer, mecanismos estatais, de certa forma, de controle da terra, de controle dos corpos, né, de outros coletivos, e que já convive com certo eco, vamos chamar de um eco autoritarismo aí, por parte do Estado já há um tempo, né? Tem sido sensacional o papel das mulheres indígenas nessas práticas do bem viver. Já é cultural mesmo dos povos indígenas ensinar desde pequeno a cuidar, né, da mãe terra. E a mãe terra como um todo, floresta, o rio, né, a mata. Tudo que a mãe terra dá tem uma finalidade para a gente, né? E eu falo isso porque essa minha experiência com o movimento de mulheres, o que eu vi durante as oficinas que a gente faz é tudo que elas extraem da floresta, as sementes que elas tiram para fazer o artesanato e gerar uma fonte de renda, instrumentos musicais com couro, né, dos bichos, com o oco da árvore. E o melhor de todos são o que tem sido dos nossos encontros de mulheres, é a prática, as oficinas de fazer remédios caseiros, os remédios naturais, né? Porque é uma troca de experiência ali, o que uma faz numa região e conhece de uma planta, a outra não conhece, então há uma troca de experiência ali, de saberes, na verdade, e elas fazem a pomada, comprimidos, sabonetes, tudo para tratar de doenças. Então são feitos com ervas, plantas, né, medicinais, com casca de árvores e banhas de bicho. Então, assim, o saber que elas têm da ecologia, de conhecer para que serve, para que finalidade tem, né? Cada ingrediente daquele, nossa, não tem, assim, preço. Então, isso é ecologia. Ah, e o mais interessante é que elas não precisaram ir para uma universidade estudar para ter esse saber. Como o enfermeiro estuda, como o médico estuda para poder fazer uma atuação dentro da aldeia, e então elas não. E muitas aprendem em sonhos. Elas aprendem em sonhos. E é muito interessante isso. Então isso é a relação das mulheres. Não só mulheres, tem homens também que têm esses dom. A gente chama de dom para cura. Então é muito diferente do não indígena essa nossa relação. Ali na nossa aldeia a gente tem alguns rituais que é sobre a natureza. E dos rituais que lá tem é sobre o Arapuaú, que é sobre o ano novo. Porque o Arapuaú para nós é ano novo, é um dia novo. E os nossos rituais, a gente percebe que de alguma forma os brancos têm interferido muito nos nossos rituais, têm interferido muito na nossa do nosso modo de praticar os rituais na nossa comunidade. Porque a gente pratica os rituais, mas a gente não vê mais acontecer como antes acontecia. Porque lá na nossa aldeia a gente tem um ritual da passagem do milho. O milho é... Na época do milho a gente faz o ritual do milho, que a gente chama de caguidil também. É uma bebida feita pelos Guarani, uma bebida fermentada, no qual a gente toma para comemorar a chegada do ano novo, que é o Arapuaú. E a gente sempre faz esse ritual. Só que de uns tempos para cá, a gente já não faz mais, porque tá com 4 anos que minha avó faleceu. E aí quem fazia era ela, e ela faleceu e a gente parou de fazer o ritual. Só que a gente percebe que de uns anos para cá tá piorando muito o ambiente onde a gente vive. O mundo, na verdade, em si tá muito, muito ruim. A queimada aumentou, a poluição aumentou. Então a gente percebe que até nas nossas comunidades indígenas hoje o ambiente já não é mais um ambiente saudável. Até porque ao redor, eu acho que da maioria das aldeias, ao redor, tudo é fazenda. E tem muita queimada, tem muito desmatamento, então isso acaba também prejudicando a nossa comunidade, prejudicando as comunidades indígenas em geral, não só a minha, mas todas as outras comunidades. Então, por isso, na minha opinião, no meu ver, os rituais e prática da comunidade em relação ao ambiente, hoje ela já está muito fraca já, por causa das intervenções do juruacoeiro no meio ambiente. Porque os brancos, eles têm interferido muito no meio ambiente, nos nossos rituais, enfim. Então, Thiago, a gente tem, né, falando dessa, um pouco também dessas formas de resistência, né, ao antropoceno, ao quitoloceno, enfim, né. O Brasil tem sido visto, assim, muito... vinha sendo visto também como muito uma potência nesse sentido, né, através das populações indígenas, populações quilombolas, enfim, populações tradicionais, né, que como o Davi Kopenhauer fala, outros pensadores também, né, os povos indígenas, eles já viveram vários fins de mundo, né, povos quilombolas também, então teriam muito a nos ensinar nesse sentido, assim, né, e como o Viveiro de Castro fala, né, que a gente deveria virar índio. Então, pensando um pouco nessas formas de resistência, assim, o que a gente pode aprender com isso e também como esse novo governo, enfim, tem também restringido mais ainda as formas de existência desses povos, acercado mais as existências desses povos, assim. Então, falar um pouco sobre isso. Certo. Deixa eu ver por onde eu começo. Então, eu acho que talvez a gente esteja assim, num momento, né, de realmente de aprender com esses outros povos. Né? E não só aprender, não estou falando de aprender a fazer política, mas de confluir, né, de estar juntos, de trocar ideias, né, de trocar experimentações. Né? E para isso a gente tem que, de certa forma, isso vale para os movimentos sociais em geral, eu acho, né, inclusive para os movimentos anarquistas e libertários, assim, de se abrir para outras possibilidades de se pensar o próprio mundo e os modos de existência. Né? De certa forma, tem toda uma carga eurocêntrica dos movimentos de esquerda em geral e dos movimentos libertários não é diferente. Né? Então você tem que se abrir, de certa forma, para outras formulações de existência de mundo, né? Em que, por exemplo, a própria ideia de natureza não faz nenhum sentido. Né? Natureza enquanto essa construção, esse mundo fora de nós, né? Esse mundo que é um objeto, é um mundo que é feito de uma coleção de coisas inertes. Essa ideia eurocêntrica milenar de natureza, né, que os outros povos simplesmente não formulam, não vivem no mundo pensado como natureza e, portanto, formulam, portanto, um outro tipo de relação com o mundo, né? Uma outra relação com o tempo, com o espaço e com a vida. O carro passou e eu parei, né? Pode ser. De outra formulação com a vida. Então, assim, essa abertura eu acho que talvez seja um passo importante, né? Hoje a gente tem, não sei, eu acho que está acontecendo, né? Eu, de certa forma, tem todo esse lado negativo que eu já citei aqui do Taibo, né? De falar de um colapso inevitável e de um fim do mundo que nos espreita a cada esquina, né? Mas também a gente pode pensar que o mundo está em movimento, né? E tem vários movimentos atuando para uma certa transição ecológico-social aí, né? Para projetos alternativos. Que a gente pode falar da questão de energética, de tecnologias de escala socioecológica, né? De relações econômicas mais de escala local, de não só de produção, mas de circulação e de consumo, né? Isso já está acontecendo no mundo inteiro. Transformações no pensamento sobre formas de educação, até de relações sociais, mais voltado para uma vida política mais autogestionária, democracias mais diretas. Eu acho que isso vem acontecendo, de uma forma mais potente nos últimos tempos, e que de certa forma dá uma possibilidade de se viver de outra forma nas ruínas que nós estamos já vivendo, né? De como a gente pode habitar esse mundo já precarizado, esse mundo já devastado, mas que a gente possa de repente tentar florescer novos jardins, né? novas formas de existência e de vida. Então, assim, eu acho que isso já vem acontecendo no plano urbano, tanto nas cidades e em outros lugares, né? E eu acho que é importante, né, para esses movimentos, né, que de certa forma também tento participar o máximo possível, de aglutinar conhecimentos, esforços e experiências com os outros modos de existência, né, de pensamento, que estão dentro de movimentos como movimentos que lutam pela terra, né, movimentos da agroecologia, movimento indígena, movimento quilombola, movimento dos povos e comunidades tradicionais pela sua terra, seu território e pelos seus modos de existência. Eu acho que essa confluência é necessária, né? Ela tem que acontecer, do ponto de vista, já vem acontecendo em vários planos, né? Então, eu acho que grandes movimentos, como, sei lá, a Coalizão pelo Clima, né, que vem aí mobilizando o mundo inteiro, ou o Extinction Rebellion, né, e outros coletivos mais locais, de bairro, de nossas cidades, acho que está um pouco na hora também, assim, de se abrir para as formulações desses outros povos, né? Como eu já falei, né? O movimento indígena do Baixo Tapajós, ali na região do Baixo Tapajós, para quem conhece, Tapajós é um rio muito grande, extenso, e ele é dividido, né, em Alto, Médio e Baixo Tapajós. Então ele já existe mais. O movimento indígena já existe mais de 20 anos ali. Primeiro surgiu o Grupo de Consciência Indígena e depois foi a formação do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que já é a instituição que representa juridicamente os 13 povos que existem ali. São 13 etnias, 18 terras indígenas e mais de 70 aldeias. Então, o Baixo Tapajós, ele abrange 3 municípios, que é Santarém, Aveiro e Belterra. Com a população hoje, deve se somar a 8 mil indígenas. Foi fundamental a organização do CITA, que é o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. Precisamos, houve necessidade, na verdade, para defender os nossos territórios. Há pequenas micro-regiões, né? Existe o Baixo Tapajós e tem algumas regiões que com realidades, assim, bem diferentes. A região do Tapajós, que está à margem do rio Tapajós, ela está hoje ameaçada aí com a construção de hidrelétricas e barragens no Médio e no Alto Tapajós, que vai impactar também a gente. E a gente tem ali no Baixo Tapajós o maior aquífero de água doce do mundo, né? Que é o aquífero Alter do Chão. Então a gente tem essa preocupação enquanto ser construído uma hidrelétrica, não só por isso, não só pelo impacto ambiental, mas também por ser um lugar sagrado para a gente, o Rio Tapajós. O Arapiuns é uma outra região, tem mais assim, problemas de interesses madeireiros. Escoamento, balsa direto descem por ali e eles ficam tirando madeira de lei. E já tivemos anos atrás conflitos bem encerrados, há 10 anos atrás, com problemas madeireiros, sobretudo a região do Maró, onde tem os maiores problemas de conflito com madeireiras. E já. E tem uma parte também do Arapiuns que querem construir mineração, que é a Alcoa, que quer implantar ali exploração da bauxita. Então, por isso que são várias regiões e cada um com problema. Aí já o Tapajós também. Lá para o Alto Tapajós ainda tem o problema dos garimpos, os garimpos ilegais, que está contaminando o rio, que está contaminando peixes, né? Então, com mercúrio, tem pessoas que já ficaram doentes, já tem várias matérias falando sobre essa realidade, o que está acontecendo, mas mesmo assim ainda há um grande interesse para a legalização do garimpo ali na região do Alto Tapajós, que, como o rio corre, impacta a gente também no Baixo Tapajós. E sem falar que o rio Tapajós é um escoamento de soja ali, né? É a Ferrogrão, que vai, inclusive, exportado para a China. E, então, toda essa soja sai de Santarém, vem de todos os lugares aí e sai de Santarém. Aí, por isso, a outra região que tem no município de Santarém, tem sido atualmente nossa maior preocupação, os conflitos que mais se intensificaram dos 2-3 últimos anos para cá, é a região do Planalto Santareno, onde existe lá terra indígena e quilombola, e que com esse grande avanço do agronegócio, sobretudo a soja, eles querem construir um porto para escoamento de soja ali no Lago do Maicá, um lago bonito, turístico, que existe várias famílias ribeirinhas e também sobrepõe em terra indígena e quilombola. Então eles têm tentado de todas as formas avançar nesse projeto para a construção do porto. E ano passado houve um assassinato de um indígena e de um quilombola nessa região, coisas que não foram apuradas ainda, mas tudo leva a crer que são, porque já existem, né, muitas ameaças de morte ali. E essa nossa maior preocupação agora é nessa região aí, por esse interesse, porque muitos sojeiros, gente ligada a essas plantações de soja, fazendas também que tem nessa região, são próprias pessoas que ocupam espaço, né, em espaço de poder, como na Câmara dos Vereadores, em própria instância civil, na delegacia, né, como delegado. E aí as coisas saímos sempre muito na desvantagem. E a outra região também, ali no Baixo Tapajós, que é mais próximo de Santarém, a terra indígena ou terra do chão, que tem umas 4 aldeias ali, e eles não conseguem avançar no processo de demarcação de terra. Foi uma das primeiras terras indígenas a fazer reivindicação nessa região, mas que está lá engavetado porque há um grande interesse na especulação imobiliária ali. Os borari de lá fazem uma intensa resistência para barrar as grandes construções de prédios sem a mínima de infraestrutura de saneamento básico, que já levou a surtos de hepatite em turistas ali, porque as águas, o esgoto escoa diretamente no rio, né? Então isso impacta muito, é uma grande preocupação ali em Alter do Chão por essas questões, sem falar que vão comprando terras e eles têm feito retomada de terra direto ali. Então é um conflito diário, né, de corpos que estão ali se expondo, de corpos que estão ali sendo alvo do agronegócio, né? A esquerda tradicional tem grande dificuldade, assim, a esquerda, vamos dizer, estatista, assim, mais centralizadora, né? Em lidar com a temática ambiental, acho que, sei lá, na história da própria esquerda, né? Essa ideia de progresso econômico, de desenvolvimento, esse progressismo é como se fosse um eixo que eles têm muita dificuldade de se desvencilhar. Estou generalizando, claro que tem suas exceções, aí tem suas outras, né? Tem outros personagens e grupos que talvez fujam disso, mas realmente a gente vê uma dificuldade maior de lidar com isso. Só para você ver um exemplo agora, na última greve dessa greve do clima que teve numa sexta-feira, né? Não lembro qual foi o dia exato, mas sei lá, acho que foi 2 semanas atrás. Eu fui lá em Salvador, né? Lá no centro, em Campo Grande, e para participar da manifestação, tal, para ir para a rua, né? E chegando lá, você tinha uma grande participação dos sindicatos mais tradicionais, assim, né? De CUT e outros sindicatos da universidade e tal. E é interessante que o pessoal entrando na manifestação da questão do clima, mas o discurso era sempre assim, né? Pegava o microfone e falava: então, gente, a questão da Amazônia, o desmatamento da Amazônia, é importante a gente falar da questão ambiental, mas... Sempre tinha mais, né? Depois do mais vinha toda a demanda, a agenda histórica do sindicalismo ali, né? Que é uma demanda também, uma agenda da esquerda mais tradicional, né? Da questão da soberania nacional, a questão da privatização, da privação das empresas públicas, a questão da própria agenda do Lula livre, né? Acho que não estou dizendo que são agendas que não são importantes, não são pautas de luta importante, mas que são, de certa forma, não era para aquele momento, era outro, né? A gente estava falando de uma outra pauta, de uma outra agenda, e ela vinha como se fosse, foi secundarizada pelo próprio discurso dessas pessoas, né? Então, assim, é só dando um exemplo bem banal, assim, de como isso pode funcionar, né? Mas Esse exemplo me dá uma tristeza aí, viu, cara? Porque a gente... Teve um pessoal que chamou um movimento da greve climática aqui na minha cidade e tal, que era um grupo libertário, e aí a gente meio que se associou. E o pessoal fez um fervo, assim, e sindicato e movimento estudantil simplesmente abandonou e falou: não vou não, tá muito calor, eu vou ficar em casa. E aí eu posto lá no Twitter e tá beleza, entendeu? Não, então, pois é, acho que até pior aí nesse caso, né? Mas a gente tá vendo, a própria esquerda, parte da esquerda, não vamos aqui generalizar, vem criticando o próprio movimento, a própria Greta, né? Tá sendo colocada na belinda, tanto por gente da extrema-direita, como por figuras mais de um perfil mais stalinista, ou de uma esquerda mais dura, né? Então, não sei, é complicado isso, é complicado, mas isso não é novo, né? Isso não é novo, isso é sempre visto como uma pauta maquiagem, né? A verdadeira luta não seria essa, né? Mas, enfim, trazendo para o mundo né, da questão dos movimentos anarquistas, que eu acho que sempre tiveram uma abertura maior para a questão ecológica. Também não sei se é pela própria leitura de autores como Butchim, mas também talvez pelo afeto que se tem dos socialistas libertários, por coletivos anti-estatais, anti-hierárquicos, né, que de certa forma tem no seu discurso, na sua agenda, pensar seus sistemas de território, né, seus territórios existenciais, seus ambientes de vida. Então eu acho que, eu não sei, é uma eu estou supondo pela minha experiência que talvez seja uma forma de entender como, não sei, o anarquismo vem trabalhando com essa pauta, né? Eu, assim, entendendo, eu acho que tudo bem que nem todo anarquista tem ecologia como horizonte, né? Mas eu acho que o anarquismo, assim, se a gente for entender como uma, sei lá, uma constelação de práticas e pensamentos voltado para crítica ao recurso de toda forma de autoritarismo, né? Mas também ao alargamento das experiências de liberdade coletiva, de processo de auto-organização social, de autogestão econômica, né? Eu acho que, de certa forma, vem ao longo desses últimos anos, e aí eu sou da geração Seattle ali, né? AGP, enfim, Fórum Social Mundial ali nos inícios e outras experiências aqui em Salvador, né? Eu acho que tem uma certa contínua aí de incorporação cada vez mais da não só da questão ecológica enquanto discurso, mas quanto como parte das formas de experimentação de quem está nas trincheiras do movimento anarquista, né? Então, assim, eu não sei se eu estou sendo otimista demais, não sei como vocês enxergam isso, né? Queria até ouvir vocês, mas eu acho que ao mesmo tempo tem uma reverberação para o lado de lá, né? Eu acho que as experimentações de práticas, assim, dentro do anarquismo, eu acho que ele vem também gerando aprendizados para outros coletivos que não se colocam como anarquistas, né? E não vão se colocar, não tem interesse, mas isso não quer dizer que não sejam movimentos que, de certa forma, lutam ou que trabalhem ou que buscam transformações a partir de outras premissas, outros valores, né? Outras perspectivas, né? Então eu falo, eu acho que não há dúvida de que certos, o que era quase exclusivo, né? Práticas e valores que eram quase exclusivos dos movimentos libertários, hoje estão sendo difundidos em espaços de lutas ecológicas, seja nos coletivos de escolas e universidades, ou seja, através de forma de organização autogestionária e ação direta, né? Essa questão, por exemplo, da coalizão do clima tem, de certa forma, apesar de várias críticas que a gente pode fazer, mas tem uma perspectiva autogestionária, né? Tem uma perspectiva da ação direta ali sendo colocada, né? Eu acho que você tem circuitos, essa ideia de circuitos curtos e autogestionários de produção local, que aqui onde eu moro é muito forte, né? Que parte do princípio de modos de organização descentralizadas, eu acho que não hierárquicas, eu acho que todas essas formulações, elas são, eu acho que, ganhos da experiência histórica do movimento do anarquista, né? Em que ele se difundiu de forma capilar, microcósmica, micropolítica, né? Numa escala mais tentacular mesmo, para outras frentes de ação que não necessariamente se coloca uma tarjeta ali de não, eu não sou anarquista, né? Eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que isso a gente pode falar de várias experiências das lutas contra as corporações que escravizam animais e plantas, né? Das empresas de agrotóxicos, agroquímicos e de transgenia, né? Ou até a participação de pessoas dos movimentos libertários em assessorias no nível do direito, no nível da assessoria política, técnica, a grupos indígenas, a coletivos urbanos de sem teto, ou coletivos de agroecologia. Então eu acho que tem uma certa capilaridade que a gente precisa ficar atento, sem ficar se preocupado necessariamente com os com as terminologias, né? Voltando nessa conversa sobre terminologia, né? Se é anarquista ou não é anarquista, se é antropoceno ou não é antropoceno, se a gente é anticapitaloceno ou se não é capitaloceno, né? Mas é, talvez uma preocupação muito mais com a experiência e o que ela resulta, né? Que a experiência ela resulta, que transformação ela gera, que mundo ela vai sendo, que mundo a gente vai criando a partir dessas experimentações e dessas confluências, vamos dizer, micropolíticas cotidianas que a gente vai tecendo, né? E aí eu acho que tá aí talvez esteja um ponto interessante para uma, eu não vou chamar de aliança, mas uma, vamos dizer, um circuito de aprendizado dos ativistas com o que os povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, ou que a gente pode chamar de tradicionais, vêm produzindo, né? Eu acho que elas vêm produzindo uma outra forma de existência, de pensamento, que às vezes não perpassa nossas premissas teóricas, nossas premissas táticas e estratégicas, né? E eles trazem outras formulações, né? E que são formulações que secularmente estão dando as condições, fornecendo as condições para esses coletivos, para esses povos, de não só sobreviver, mas de resistir, né? Não só de resistir ao capital, ou aos estados, a todos os agenciamentos que atuam sobre eles, né? Mas também de existir e de criar novas formatações, né? Eu queria abrir um parênteses aqui para ler até um trecho novamente do Ailton Krenak, né? No Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que ele diz mais ou menos assim sobre isso, né? Está cheio de pequenas constelações de gente espalhadas pelo mundo que dança, canta e faz chover, né? O tipo de humanidade zumbi que estão nos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então prego o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir de nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Então, assim, o Krenak está falando de assim, também está apontando para o fim do mundo, né? Inevitável fim do mundo, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que há forma de adiar esse fim do mundo, né? E essa forma de adiar está justamente nesses povos que cantam, dançam e fazem chover, né? Esses povos que já viveram vários fins de mundos, né? Vários colapsos desde a chegada dos europeus nas Américas, e que talvez tenha muito nos ensinar, né? Sobre como resistir e como existir em tempos de catástrofes, em tempos de emergência de novas formas de fascismo, ecofascismos e todo tipo de autoritarismo, né? Acho que é muito chão pela frente. Às vezes dá um desespero aí do chão, né? And the cops said, all leave us alone. It was better to turn a blind eye. Are the golden days gone for good? I thought that they'd never end. And I shouldn't feel cheated, but still I do. We were promised so much more. Mosses and moles are crumbling the walls of the attic. Abercrombie and Fitch. While the rain gets in through the holes in the roof, laying waste to those beautiful people. And the buses still run every 3 days or so, even though there's nowhere to go. Since the money ran out and the jobs went away, broken down cars choke the streets. The golden days, they're gone for good. I thought that they'd never end, and I shouldn't feel cheated, but still I do. We were promised so much more. Thiago, a partir disso, assim, queria que tu falasse um pouco sobre a questão mais brasileira, assim, a questão ambiental brasileira e esses retrocessos, né, do governo Bolsonaro. Então, Dance, o Brasil é um país que começa com o nome de uma árvore que era explorada, né, ao seu extremo, né, a partir de certa forma pela uma escravização ou uma troca desigual com os povos indígenas, né? Então, um país que começa com o nome de uma árvore explorada, exportada como mercadoria para a Europa, e que o nome do povo que passa a habitar esse espaço se chama brasileiros, né? Ou seja, cortadores de pau-brasil. Né? Então, já começamos mal na história. Já começou errado, né? E eu acho que a questão ambiental no Brasil, ela sempre foi uma... Na verdade, assim, as matas, florestas, rios, animais, sempre foi um problema pro colonizador, né? pro desbravador, pro bandeirantes, né? Tem um livro muito interessante do professor, do historiador José Augusto Pado, que chama Um Sopro de Destruição, né? Que ele vai falar um pouco desses processos, não só dos processos de devastação da Mata Atlântica, mas também das lutas ecológicas que já existiam, das formas de um pensamento ambiental brasileiro, já no século, acho que o século XVIII, né? Século XVII, XVIII, XIX, né? Então, assim, já tinha já um embate sobre a exploração desenfreada das florestas, as derrubadas, né? Ler um pouco essa literatura da história ambiental da Mata Atlântica, ou da história recente de ocupação e tomada de terra na Amazônia, e todo esse desmatamento que vem acontecendo na Amazônia, né? Você tem um processo que são muito similares, né? Esse processo de tomada de terra, supostamente vazias de gente, né? Esse é sempre um grande argumento, né? São áreas de fronteiras que devem ser ocupadas, colonizadas, tornadas terras governáveis e terras mercantilizáveis, né? Que ela entre para o mercado e todos aqueles não-humanos, aquelas árvores, animais, possam também servir àqueles que colonizam aquela terra como recursos naturais dentro do mercado, ou simplesmente que sejam mortos, né? Eu acho que é um pouco da lógica que teve na ocupação da Mata Atlântica, né, ao longo da história, seja pelas plantations de cana-de-açúcar, de café, algodão, né, mas também todo o processo atual de devastação da Amazônia pela soja, pelo gado, pela introdução de infraestrutura rodoviária, ferroviária, hidrelétrica e pela essa rede de múltiplos pontos de ocupação e exploração mineral que hoje cada vez mais se amplia na Amazônia, né? Seja para exploração de ouro, bauxita, petróleo e, como o presidente Bolsonaro adora dizer, nióbio, né? Que é o que ele quer fazer, os colares de nióbio, né? Nióbio. E eu acho que, então, assim, você tem uma história, né? História de devastação ambiental que ela ocorre ao mesmo tempo que vai acontecer um processo de tomadas de terras e devastação de outros modos de existência dos humanos que estão naquela terra, né? São movimentos que vão junto, né? Então, quando você vê na Amazônia hoje os povos indígenas, né, colocando que estão sendo massacrados, que estão sendo, seus direitos não estão sendo respeitados, e que estão invadindo seus territórios, estão ameaçando os seus modos de vida. Eles têm justamente uma reação a um processo cada vez mais intenso e radical de ocupação das terras na Amazônia por agentes do mercado, né, por fazendeiros, por mineradoras, e por madeireiros e por pecuaristas, com o aval, né, com a chancela dos governos, né, não só dos governos passados, que de certa forma gerenciavam de uma forma um pouco mais parcimoniosa, né, essa ocupação, né, e que agora no governo Bolsonaro se tornou explicitamente aberta, claramente, vamos dizer assim, aberta mesmo, vamos dizer, aberta à caça ao tesouro na Amazônia, né? Ou seja, um incentivo à liberdade total de ocupação, tomada de terras, legalização de terras griladas, ocupação de terra indígena, invasão, né? Retirada de madeiras, garimpo, de forma completamente irrestrita, né? E, diferentemente de governos anteriores, né, esse governo está simplesmente desmantelando toda a estrutura que o próprio Estado criou para gerenciar de formas mais, vamos dizer assim, entre aspas, racional, a ocupação de terras na Amazônia e também, vamos dizer assim, no Cerrado brasileiro, na Caatinga brasileira. Né? E agora, simplesmente, o próprio Estado está tirando sua responsabilidade perante as terras que ele mesmo incentivou a serem ocupadas ao longo da história. Né? Então, assim, eu acho que a situação hoje, ela é, e não sou eu que estou dizendo isso, mas está, acho que explícita, não é, na voz aí de lideranças indígenas, de povos, de outros povos e comunidades tradicionais, mas também de cientistas bastante renomados e de lideranças políticas, de movimentos, inclusive de movimentos sociais importantes, assim, que estamos no momento talvez mais perigoso, assim, um momento mais radicalizado da ação estatal e corporativa na Amazônia brasileira. Né? Mas, assim, o que a gente está falando da Amazônia é algo que talvez esteja acontecendo em todo o território brasileiro. Né? Acho que se você for na região da zona costeira, aqui mesmo, eu estou aqui no sul da Bahia falando com vocês, né? E você tem um porto enorme que está em processo de construção aqui, que é o Porto Sul, que é de com capital chinês, que vai ligar as minas de ferro ali do semiárido baiano, ali de Caetité, que vai se conectar com outras linhas férreas para exportação de soja, escoamento, exportação de soja na região do chamado Mato Piba, né? Que é ali naquela grande zona do Cerrado brasileiro que pega Bahia, Maranhão, se não me engano, Maranhão, Goiás, Tocantins, né, Piauí, para exploração de escoamento de soja, algodão, minérios, enfim. Um porto que vai simplesmente causar uma devastação ambiental enorme aqui numa região de Mata Atlântica e zona costeira importante, impactando a vida de uma série de pescadores artesanais, uma comunidade quilombola e dois assentamentos do Movimento Sem Terra. Então, assim, a gente está falando de um lugar, né, que é um lugar, vamos dizer assim, do início da colonização do Brasil, né, Bahia, sul da Bahia, a gente está falando de Amazônia. E, assim, só um outro parênteses, esse projeto ferroviário, portuário, minerário, que vai simplesmente impactar toda conjunto de ecossistemas e de povos aqui na Bahia, é um projeto capitaneado aí pelo governo do estado da Bahia, que é, diríamos, de esquerda, né? Então volta aquela nossa conversa de como a esquerda institucional vem tratando essa questão ambiental, né? Se a gente for pegar toda a construção de hidrelétricas na Amazônia, né, Belo Monte, todo o complexo ali do Rio Tapajós, que gerou um impacto enorme ali no imaginário, no modo de existência do povo Munduruku, né, que vive ali naquele território, a gente vai ver que há uma, vamos dizer assim, uma certa conexão entre os projetos econômicos tanto do lado da direita como da esquerda ao longo da história, né, que não consegue abandonar, dificilmente vai conseguir uma perspectiva crescimentista, desenvolvimentista, para lidar com o mundo, né? Para lidar com o ambiente, com as paisagens, com as vidas outras. Né? Gente, o papo tá ótimo, mas a gente está se estendendo aqui. O Thiago também tem as suas questões. A gente está se estendendo mais do que previsto. Para ter uma noção, quando a gente combinou pela primeira vez, não, bora fazer um podcast, bora. Olha, mas episódio de 20 minutos, tá? Não deu certo. Mas a gente precisa dar um encerramento aí. Eu tenho, nossa, 3 milhões de perguntas e questões para levantar ainda, mas eu acho que a gente pode, inclusive, continuar num outro episódio, algumas dessas discussões. Acho que essa é uma questão fundamental e premente, não só para o anarquismo, né, mas para a esquerda no geral, nos nossos tempos. Então, acho que eu vou chamar o encerramento aí, galera. Pode ser? Claro, fica à vontade. A casa é sua. Mas então, só pra gente dar uma encerrada, a gente tem formatos que são meio herdados dos podcasts que a gente ouvia. E eu não sei se a gente já falou isso nesse podcast, mas a ideia começou porque vários de nós somos... todos nós, na verdade, somos ouvintes do Vira-Casacas, então é tipo, é meio que um offshoot anarquista um spin-off anarquista, né, daquele pessoal, e o Vira-Casacas tem o lance das recomendações, né, e vamos então para essas recomendações culturais aí. Thiago, tu tem algum texto, filme, livro? Eu só acho que se... Oi, o Thiago fala. Quiser fazer, não sei se... Se o Thiago quiser fazer uma fala final de encerramento, assim, e daí fazer as recomendações. Pode ser. Então vamos lá, Thiago, se quiser fazer alguma consideração final aí. Eu acho que, assim, novamente, trazendo o Ailton Krenak, eu acho que a gente precisa abrir nossos paraquedas coloridos, porque a queda, ela vai acontecer, né? Só que enquanto a gente cai, como ele fala, né, vamos abrir nossos paraquedas coloridos e fazer um mundo diferente, né? Para que um outro mundo surja. Eu acho que talvez é essa, sei lá, a mensagem que eu deixei para nós, para o nosso podcast aí. E vamos lá, vamos para a luta, né? Eu acho que é uma questão fundamental. Gostei aí da questão, porque acho que uma coisa que a gente tem realmente a aprender, e o Ailton Krenak fala mesmo, a gente não pode... Não pode também se paralisar pela catástrofe, né? Se paralisar pelo colapso. Então eu queria agradecer aí essa lição mesmo, né? Essa aula aí que o Thiago deu pra gente sobre essas questões. Queria já deixar aberto o convite pra gente conversar mais uma vez, continuar essa conversa, que ela tá realmente muito boa. É um tema que eu acho que é fundamental, que não tem como a gente se esquivar mais de discutir, mas também, finalmente, de agir, né? Queria, então, só abrir. Vamos para as recomendações, então? Começando, então, pelo nosso convidado, Thiago, se você tiver recomendações. Acho que, assim, dois livros eu já citei, né, no nossa conversa, que foi do próprio Ailton Krenak, recém-lançado, né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, acho que vale muito a pena ler. E o do Carlos Taibo, né, um livro chamado Colapso. É sempre bom voltar ao Murray Bookchin, né, e ver o que ele estava dizendo e o que ele falou até sua morte, né? Mas, assim, um livro que eu acho que talvez indique mais fortemente, aqui, que é mais acessível, é um da Débora Danowski, né, uma filósofa, e do Eduardo Ribeiro de Castro, antropólogo, que se chama Há Mundos por Vir, Ensaio sobre os Medos e os Fins, né, que é um livro sobre as diversas possibilidades de se pensar o fim do mundo, ou a ideia de antropoceno, né? Acho que é um livro que dialoga com os pensamentos ameríndios e também com a ficção científica e com a filosofia, e dá muito o que pensar. E acho que um filme, né? Tem um filme que acho que está disponível aí no YouTube, possivelmente, que chama Guerra de Mundos, que é sobre um conflito, vamos dizer assim, um conflito de modos de pensamento, de existência entre os povos indígenas ali da região de Chipinis, na Bolívia, com o Estado boliviano, né, em torno da construção de uma estrada e de projetos minerários ali no território deles. Então, é um filme que eu acho que vale a pena, porque ele fala bastante sobre essa questão do confronto ali na Amazônia. E um outro filme, que é um clássico, um filme triste, né, o próprio Corumbiara, né? Deu pausa porque passou o carro de novo. Então, outro filme é o Corumbiara, que é um filme mais antigo e clássico, acho que ele foi produzido pelo Vicente Carelli, um antropólogo, que é sobre o massacre de alguns povos indígenas ali na região do, acho que Rondônia, Mato Grosso, nos anos 80, por aí, e eu acho que diz muito também sobre a violência da ocupação amazônica, né, da ocupação nessas áreas de fronteira por madeireiros e garimpeiros. Eu acho que é um filme que eu recomendo, né? Dance, quais são as suas recomendações aí? Então, acho que o Viver nas Ruínas, né, da Dana Tsing, que eu já falei, esse livro que também foi lançado esse ano, que acho que é uma boa recomendação. E queria recomendar também o livro do Thiago, que também foi lançado esse ano, baseado na tese dele, que é Paisagens em Transe, Ecologia da Vida e Cosmopolítica Pataxó no Monte Pascoal. E acho que fala um pouco também dessas novas formas, dessas outras formas de fazer mundos, né, e de produção de futuro, enfim, que através a partir dos pataxós. Né? E de filme, eu assisti domingo Bacurau, né, finalmente, não conseguia, porque felizmente estava sempre lotado, né, e acho que é um filme bem interessante, uma metáfora interessante, assim, para a gente pensar essa relação do essa eleição que o capital faz, ou o Estado faz, de vidas que são vidas matáveis, né? Então, acho que essas são as minhas dicas. Eu vou... Bom, o Buchinha é um cara que, às vezes, ele sai de moda, assim, muito por conta dos embates com o pessoal do insurrecionalismo e com o pessoal, inclusive, do primitivismo. Mas eu acho que ele tem algumas colocações que são fundamentais, então eu vou linkar um texto que chama O Poder de Destruir, O Poder de Criar, que eu acho que é bastante interessante, porque ele traz algumas questões que eu acho que eu recomendo que a gente volte nele, né? E aí, por outro lado, também, agora indo para a questão do insurrecionalismo, eu vou recomendar também o livro do Comitê Invisível, né, aos nossos amigos Crise e Insurreição. Principalmente, não só, né, mas principalmente o seu primeiro capítulo, que vai falar sobre essa questão de crise, inclusive crise dessa questão do colapso. Eu confesso que eu não li o Taibo ainda, fiquei extremamente curioso, mas acho que tem algumas questões que podem caber aí. Queria recomendar também dois textos que são textos curtos. Eles saíram numa edição muito legalzinha, assim, né, pela N-1 Edições, mas obviamente que eles também podem ser encontrados online, que é um do Viver de Castro, que é Brasil, País do Futuro do Pretérito, que ele fala várias vezes esse termo que o Thiago falou, que é do resistir com X, né? É um re-existir, né? Uma existência que ela é uma resistência e tal. A palavra que ele inventa e que ele aglutina aí, eu acho que diz muito sobre o que a gente precisa fazer, né? Outro texto dele, naquela coleção Pandemia ali, da CDN1, né? Os Involuntários da Pátria, né? Uhum. É fantástico. Essa coleção tem vários textos muito bons, e um outro texto que eu vou reclamar, que eu vou recomendar, vem também dessa, que é do Jean Tibly, que é o Marx indígena, preto, feminista, operário, camponês, cigano, palestino, trans, selvagem. Que faz uma leitura bem legal também sobre essas questões. E eu acho que mais do que recomendar texto, acho que é super importante a leitura, a gente não pode escapar da leitura, não dá pra gente ficar só no meme, né? A gente tem que estudar e tal, mas mais do que recomendar texto, eu vou recomendar que o pessoal vá à ação, gente, tá? Tá difícil a gente fazer a crítica das relações de hierarquia e do capital e no entanto, não participar das ações que são fundamentais para construir a resistência. É isso que eu queria recomendar. Até o Viveiros postou essa semana, né, no Twitter, assim, que só se ouve falar isso, né? Mas ninguém vai fazer nada, né? E pior é que é, né? Ninguém tá fazendo nada, né? Então, vale o chamado. É. Bom. Ah, então, acho que agradecer, né, ao Thiago, de novo, assim, tipo, sempre acho incrível te ouvir falando, assim, e acho que a gente realmente vai querer conversar contigo de novo, até sobre outros assuntos. Já tinha pensado sobre anarquismo e antropologia, enfim, anarquismo e povos indígenas, coisas assim. Pensei que você queria falar sobre horta orgânica, essas coisas. Também, mas pode ser também. Mas brigadão, Thiago. Foi ótimo conversar, te ouvir. Nossa, eu que agradeço. Eu gostei muito da conversa. É isso, estamos aí para qualquer outra prosa. E estamos lá no mesmo bate-canal do Twitter. Então, brigadão, Thiago. Vamos só dar um tchau pra galera aí e a gente se vê na próxima. Falou, gente. Até mais. Valeu, um abraço. O Fagulha é um podcast brasileiro sobre anarquismo, autonomismo, comunismo, libertário e outros aliados, organizado pelo coletivo Planeta. O objetivo desse podcast é oferecer análise e contexto que permitam que militantes e anarco-curiosos aprofundem o seu entendimento sobre a atualidade e ampliem a luta. Compartilhamos histórias do fronte, lições da história das lutas libertárias e ideias forjadas na batalha para espalhar a prática revolucionária. Nesses tempos bicudos de nova direita e ultracapitalismo tardio, em que as redes se apresentam não mais como a fronteira, mas como o próprio centro da comunicação e propaganda, somos constantemente bombardeados com ideologia de direita e análises liberais superficiais em todos os canais. Apresentamos perspectivas que existam fora desse paradigma, através de entrevistas, debates e discussões. Viva a podosfera antifascista, viva a narcosfera. Então, a citação desse episódio é uma citação da antropóloga Ana Tsing. Em um mundo colonizado pelo espírito empreendedor, é difícil saber como resistir. Não ganhe dinheiro, dificilmente funciona. E ganhe dinheiro, nosso modo, é ainda pior. Mas ainda não há um lugar para outros tipos de fortuna. A atração pela curiosidade, o prazer de trabalhar com estranhos, o mistério do mundo em toda a sua exuberância selvagem. Quando a segurança e o dinheiro são o senso comum de todos, ficamos entorpecidos. Ocupe o familiar. Recuse e recupere a vida cotidiana. Aprenda mais idiomas e pratique outras formas de dançar. Lançar nossa fúria contra o senso comum. Alcançar o que eles dizem que não podemos ter, o comum.